Muitas novidades, muita história, muita cascatinha. É, novidades, bastante novidades. Eu gostei de ler algumas coisas. Sentiu firmeza? Gostei, gostei. Aliás, eu não tive contato antes de hoje com esse produto que é a Mojo. É a Mojo que o Ferrari chama de mijo, né? Mal educado com a mulher. Fala nisso, ele pinta hoje? Pinta, pinta com o meu pinto total. Olha só, ronquinha do dia 14 de fevereiro de 2005. Isso. Alguns destaques de hoje. Teremos Fela Kuti com Ginger Baker. Nelson Rios Gonçalves é a demo de hoje. Rail City interpretando uma música muito conhecida do Strokes. Ouviremos nosso amigo vascaíno super gente boa, Marcos Cunha, com Black Alien, na trilha sonora de um filme bacana pra caramba sobre o surfista Fábio Gouveia, o maior nome do surf brasileiro. Tá ligado? É da trilha do filme, cara? Muito legal, cara. Eu tive a oportunidade de ouvir algumas coisas já. É, muito boa. Ouviremos Cream, Bala Sebastian, Captain Beefheart. Telefone, não? Sim, o 2221-1029, para que você faça contato, né? E bote aí a sua opinião para valer aqui. Liga para cá dizendo como é que foi o carnaval, né? Também, né? Né? Bateu um pouquinho, bateu uma caixinha com a gente. Isso. Né? Estamos tão solitários aqui. Inclusive para matar nossa curiosidade. É. Saber se o seu carnaval foi igual ao nosso. Fica, mano. Olha só, desde o dia 20 de setembro do ano passado, quando nós começamos aqui, que eu trago esse disco, não toda edição, toda segunda-feira, mas trouxe várias vezes e não pintou a oportunidade de nós mostrarmos o Young Marble Giants, uma banda britânica maravilhosa, um trio que não existe mais, lançou apenas um disco em 1979, para que, rapaziada, às vezes um detalhe faz com que a orelha, né, a atenção da nossa plateia cresça. Sim. E um detalhe fundamental do Young Marble Giants, o maior fissurado, provavelmente na terra, desse trio, que eu disse não existe mais, foi Renato Russo. A primeira sessão de fotos que eu fiz da Legião Urbana, o Renato está com uma camiseta feita por ele, do Young Marble Giants. E um dos destaques do programa de hoje, nós falamos aqui na prévia, é um CD já lançado no Brasil de 25 anos da Rough Trade, principal, não digo principal, mas um dos principais selos e loja de disco no Reino Unido. Eles fizeram um disco muito bacana, conforme nós falamos, de bandas conhecidas e não tão conhecidas, interpretando alguns sucessos, alguns conhecidos, outros não tão conhecidos. Então eles só interpretavam? Impetrepava total. Uhum. Não, e tem duas músicas do Young Marble Giants interpretadas por gente de hoje. Ah, tá. E a primeira que nós ouvimos, abrindo o programa de hoje, Final Day, é interpretada nesse disquinho que nós vamos tocar adiante pelo Balan Sebastian, que todo mundo conhece aqui no valoroso Patropia, né? Quem acompanha o site do Ronca Ronca, tá gostando do Young Marble Giants? Legal, cara? Interessante. Desorientação total, não tem bateria, percussão eletrônica, baixo e a mocinha cantando, é que bem experimental, é espetacular, né, bicho? Então, quem acompanha o site do Ronca Ronca viu que eu andei enchendo a bola do último disco lançado ano passado da banda americana Kings of Leon. Não saiu por aqui, parece que sai em breve, né? Sente a música chamada Soft. Party, but I'm sound. loving your body. I come all over your body, but I'm so. Se você está passando por um momento difícil, é só se lembrar do seguinte: escorregar não é cair, é apenas um jeito que a perna dá. Ready, go? Going. We, oh, we love a grass. Oh, we love ass. Oh, we wanna hug her. We wanna bug her. We like it hot. Oh, we like a pot. Oh, we scoff pills. Oh, we eat a pussy. We ain't fussy. Oh, east side. Oh, we're on the east side. And we're the fucks. Oh, we hate a war. Oh, we love sex. Twos are threes. Fours are fives. LSD. Dimethyl tripped. Grope for peace. Naked and ready. Poets and freaks. Mad motherfuckers. Oh, east side. We're on the east side. And we're the fuck. Orientação total absoluta, a banda americana The Fugs, que também, a pedidos, né, está presente no programa de hoje. Aliás, o programa de hoje está recheadinho, né? Duas semanas com a gente afastado, né, do microfone. Muita gente mandando e-mail. Aliás, quero agradecer a rapaziada que participou lindamente durante esse período de carnaval, né? Manteve o contato mandando, ativo, né? Mandando ideia, dando ideia de promoção. Uma informação bacana: a promoção que o Tom Leão fez com a gente aqui dos livros do Rio Fanzine. Rio Fanzine. A partir de amanhã, o departamento de promoção da rádio começa a entrar em contato com a rapaziada que faturou, hein? Legal. É bom a gente não traduzir. Nós ouvimos uma musiquinha rápida do Fugs, We Are The Fugs, do que eles gostam, porque é só barbaridade, né, Maria? Mas o carnaval teve um, para quem gosta de rock and roll, principalmente das coisas alternativas, teve um evento maravilhoso que merecia até mais destaque por parte da imprensa, que foi um acontecimento que rolou no Sebo, Baratos da Ribeiro, ali em Copacabana. Eles fizeram Nevermind the Blocos, sábado e domingo de carnaval, várias bandas independentes tocando Desorientação Total Absoluta. E eu faturei do meu xará Maurício um CD com algumas dessas bandas que estiveram por lá. Nós vamos ouvir absoluta primeira mão, no Ronquinha, o grupo chamado Nelson e os Gonçalves. Deu a luz em um carro de praça, pobre criatura. Estava em trabalho de parto aquela mulher. Nasceu a criança que Deus colocou nesse mundo. A natureza determina o seu tempo. Maria das Dores, tua sina foi ser mãe solteira. De homens que nunca lhe deram o real valor. Na hora do amor se entregava como uma rameira. Não tinha pudor, se não abusava inteira. Assustada pedia socorro e todos partiam, pois tinham temor em se apaixonar por uma mulher tão madura. Então me entreguei a você. Você declarou para mim que homem nenhum neste mundo lhe teria mais. Registrei a criança e dei o meu sobrenome. Pois não sou homem de meias palavras. De dia trabalho na praça, contigo. Ela tem o meu carinho e o seu abrigo. E a vizinhança reclama dos nossos gemidos. Ela me chama de doutor e eu lhe aplico a injeção sutilmente. Nelson e os Gonçalves, sentiu o groove, Eduardo? Muito legal. Me fez lembrar a Jovem Guarda. Total. São 19 canções nesse CDzinho, demo total, de bandas como Super Cordas, que nós já mostramos aqui, Para Servirem os Jeans, Para Servirem de Espantalhos, Piquenique, que nós já mostramos também, Cactus Cream, Os Imperfeitos, Charme Chulo. Aqui no fundo, Os Imperfeitos, olha só. Interessante que a gente ouve as faixas dessas bandas e demonstram ter uma certa experiência, né, com o que estão fazendo, e é mais do que isso, todas elas com suas diferenças num só CD demonstra também uma certa organização e união ali no cenário, né? Isso é legal. Super Bonder total, maluco. Agora, pra falar em Super Bonder, falando em união, você quer ouvir? Vou perguntar só pra você, tá? Você quer ouvir nosso ídolo Fela Kuti apresentando Ginger Baker, baterista do Cream? Isso é interessante. Quer ver, sem som? Vamos ver. Ginger Baker! Sentiu? Pô. A vontade de estar na plateia, né? Programa ao vivo é outra história. Ginger Baker! Ginger Baker! Agora, meu amigo, isso aqui é gravado ao vivo, evidentemente, né? Uhum. Na palminha de estúdio. Sente o que vai entrar aqui. Ginger Baker, baterista do Cream, dando uma canja com a ultra super banda de Fela Kuti em 1971, hein? Quem tiver perto da cristaleira da vovó, sai de perto. Toma um refresquinho de maracujá. When you're somebody's friend and he's doing the things that a friend doesn't do, then he smells. Right on. I'm gonna feature Ginger on this tune. I wrote this tune specially for Ginger. Yeah, he had the smell. He doesn't smell really. He takes his bath. One, two, three, four. por aí a coisa vai, né? Se tocar a música inteira, acaba o programa. Não, mas... Aliás, qualquer dia desse a gente pode fazer isso, né? Tocar esse lado desse disco. Segura. Mas... E os interessados devem saber que isso existe em CD. Esse é um vinil que tá tocando aqui. Existe em CD e essa edição em CD tem uma faixa a mais de um duelo de bateria de mais de 20 minutos do Ginger Baker com Tony Allen, baterista do Fela Kuti, que até hoje lança disco. Eu vou trazer semana que vem um disco do Tony Allen, um dos últimos lançamentos dele, que tem uma música que ele recebe a presença do Damon Albarn, vocalista do Blur, cantando com ele. Coisa de maluco também. Mas considerando a plateia do programa, que tá sempre se renovando, eu acho que não dispensa a apresentação aí, o Fela Kuti, que acredito que, assim como a mim, deve ter causado uma certa surpresa para algumas pessoas, né? E quem tá curtindo esse tipo de som, que mistura absolutamente todas as possibilidades de som do planeta, O Fela Kuti teve recentemente dezenas de CDs lançados, e CDs esses que são bem tranquilamente encontrados no Rio de Janeiro, né, cara? Maneiríssimo, quebradeira. Olha só, Edu, aproveitar esse clima bacana aqui no fundo. Eu sempre falo que o programa é feito muito em cima dos pedidos dos ouvintes. Nós vamos fazer a seguinte participação agora com a nossa torcida. Segunda-feira que vem, dia 21, eu vou me guardar para mostrar única e exclusivamente a sessão do John Peel, né? Que é um quadro dentro do programa. E talvez a canção inesquecível. Nem sei se é a canção inesquecível. O John Peel é de sangue mesmo, vai estar. Vai rolar. Então eu quero, segunda-feira que vem, dia 21, fazer o programa única e exclusivamente com os pedidos dos ouvintes. E será, evidentemente, pela internet. O site www.radiocidade.fm. Você vai entrar aí no Rock Site e vai clicar à direita no link do Ronca Ronca. Complete seu nome direitinho e mande seu pedido. Agora, o interessante da história, Edu, já que a gente tá falando com a nossa torcida, é evidentemente que para quem gosta de música, é um prazer muito grande você ouvir uma música que você muito gosta no rádio, né? Porra, maluco, eu sou doido pelo hino do Vasco. Meu sonho é ouvir o hino do Vasco no programa. Cara, eu adoro o Since I've Been Loving You do Led Zeppelin. Meu sonho é ouvir o Since I've Been Loving You. Meu sonho é ouvir a Rita Lee. Meu sonho é ouvir... Ótimo, lindo, maravilhoso. Agora vamos procurar fazer pedidos que saiam um pouco, né, da padrão, coisa óbvia, padrão, do esperado, é. Da coisa já... Fácil de se conseguir em qualquer lugar, né? E o engraçado é o seguinte, as pessoas que pedem essas músicas, elas têm esses discos em casa, mas o tesão é esse, totalmente compreensível, já fiz isso várias vezes, é ouvir aquela música que você gosta no rádio, né, a onda do rádio traz uma outra vibe pra música. Mas então o que eu peço é isso, vamos partir, virar o foco assim para coisas não tão queridas, coisas que de repente você queira ouvir e não tem. É, eu tenho que vestir a carapuça do garimpeiro. Exatamente, é isso aí, a ideia é essa. Então, à direita o link do Ronca Ronca, faça o seu pedido, agora a história é a seguinte, hein? Vai ser rápido isso. Tá valendo a partir de agora. Evidentemente, eu tenho que ter um tempinho para correr atrás de muitos discos que eu não vou ter. E não tem essa paradinha de baixar de internet, não. Eu vou correr atrás do disco mesmo, vou atrás de amigo. Quem não tem, não sei o que eu vou roubar. Então vale só até amanhã, meia-noite. Tranquilo? Então, você possa chegar no trabalho lá e tal e buscar aí. Então, mande seu pedido. Evidentemente, eu vou fazer uma seleção. Em média, a gente toca aqui no programa 14 músicas, dependendo do tempo das músicas. 14 músicas, 13 músicas, 15 músicas, é por aí. Então, serão apenas... no máximo, 15 ou 20 selecionados. E, evidentemente, eu vou dar o nome do autor do pedido, né? Fulaninha, não sei de onde, fulaninha. Tá tranquilo? Aproveitar aqui pra mandar um abraço pra galera que já tá começando o ano letivo aí. Essa semana já tem gente começando aí na faculdade. É, aquele pão com goiabada. É, né? Aquela história toda. Aquele café com leite cheio de nada. Olha só, vamos então ouvir o tal do CD, já lançado no Brasil, pela Rough Trade. Comemoração dos 25 anos do selo da loja. O disco tem o título de uma música dos Smiths, Stop Me If You Think You've Heard This One Before. Então eles pegaram 19 bandas interpretando músicas, algumas muito conhecidas ou não. Nós vamos ouvir uma banda que eu nunca ouvi falar, chamada Royal City, interpretando Is This It, a música que dá nome ao primeiro disco dos Strokes. Tá preparado, cara? Vamos ver. Thank you. Sentiu? Muito legal, hein? Identificou o Strokes aí na paradinha? Olha só. Ah, essa é a original. Música Flórida pra caráter, né, maluco? Puta que pariu! Tá bom, de Strokes também, né? Olha só, vamos ouvir então uma trilha sonora do filme do Fábio Gouveia, surfista, bom pra caráter também, feito pelo Bocão, pelo Antônio Ricardo. E a trilha sonora, grande parte dela é feita pelo Marcos Cunha, um super músico, multi-instrumentista, um cara da pesada mesmo. Nessa faixa, chamada Estileira, ele trouxe nosso amigo vascaíno também, Marcos Cunha, e ele, Black Alien, segura. Que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. Cidade. Ouvimos então nosso amigo Black Alien com Marcos Cunha, a música Estileira, que pertence à trilha sonora do filme Fábio Fabuloso, que conta a saga do Fábio Gouveia, tido devido como principal nome do surf brasileiro. Que abriu as portas pros demais, né? Lá fora com os gringos. Essa trilha também leva a assinatura do Plínio Profeta, nosso amigo também, que já ajudou muito o Ronca Ronca. E... Tem uma gratidão que não vai dar pra pagar pro Plínio, sabia? É mesmo? É bom dizer logo isso aqui. Se ele não estiver ouvindo, vai chegar aos ouvidos dele, né? Que bom, tomara que mesmo. Agora, é importante dizer também pra você que tá ouvindo aí, se você percebe uma situação meio calango no que tá sendo executado aí na trilha, é porque o Fábio Gouveia é Paraíba mesmo. Ele é da Paraíba, só paraibano. Isso. Quando eu tava picando a mula pra rádio, Edu, recebi um e-mail de um ouvinte nosso de muito tempo, morador de São João de Meriti, o Valdemir, que ele chegou e fez um pedido assim aos 48 segundos do tempo. Ele chegou e falou assim: Bano, pô, tô ouvindo o programa, tô ligadaço. Agora, olha até onde o cara vai, né? A nossa torcida. Por favor, toca pra mim ou Gerson King Combo, ou então Emerson Lake and Palmer. Sentiu? Aí naquela pressa extremos de sair de casa, não sei o que, o Valdemir, deu pra achar esse aqui, ó. Beleza. aproveitar esse groove sinistríssimo, né, mano? Mandar um beijo pra família, né? Rominho e Chiquinho na escuta, maluco. Dança aí, Chiquinho. Mandar nossas saudações também a Jimmy Smith, que começou a comer capim pela raiz semana passada, né? Tá ah, foi? É, maluco. Foi que faleceu 5 de janeiro, não? Tem um... É o cara. Não. Agora, fevereiro. Foi fevereiro. Olha só. Tá morrendo gente que nunca morreu, impressionante, né? Impressionante, rapaz. Jimmy Smith, realmente, também botei no site do Ronca Ronca a importância que ele teve para a nova formação da música que rola por aí, de Beastie Boys. Beastie Boys sampleou muita coisa dele, DJ Shadow, enfim, um monte de gente, né? Sente o groove. Teve no Brasil algumas vezes, teve bem e teve meio caindo pela estamanca. Mas essa parte... É o Ramon B3, né? Esse som que muita gente usa hoje, né? A garotada tá fissurada em Ramon. E é um som maravilhoso mesmo. E ele foi o cara que melhor entendeu o instrumento e realmente conseguiu fazer um som que tenha ficado, né? Muita gente toca, mas desce latrina abaixo. É ou não é, meu querido? Pois é. Tá gravando a parada? Tem um negócio interessante, nessa praia aí, desse groove, do funk e tal, tem aqui um cidadão que gostou de ouvir bastante aqui, o João, gostou de ouvir você tocar o Gerson King Combo, até por pedidos, como você falou, e disse o seguinte, que até recentemente ele era vizinho do cara lá em Vista Alegre. Ah, mas é, rapaz, é. Era possível ver o cara até promovendo eventos e tal. Mas é sempre, né? Tomara que ainda seja vizinho dele lá, né? Aproveitar o Jimmy Smith aqui no fundo, e já que você falou do cara que gostou do Gerson King Combo, eu toquei o Gerson King Combo por causa do nosso ouvinte, que pediu Emerson, Lake and Palmer e Gerson King Combo, totalmente ronca ronca, para lembrar que segunda-feira que vem, a edição do dia 21, o programa será inteiramente feito em cima de pedidos que nós vamos receber pela internet, no site www.radicidade.fm, clica à direita, lá, o link do Ronca Ronca, nome completo, e faça o seu pedido, evidentemente, conforme nós falamos antes, né? Dê prioridade a algum tipo de música que você não tenha na sua mesinha de cabeceira, né? Isso aí. São raridades. Não precisa ser raridade, mas alguma coisa que você realmente tenha muita vontade de ouvir no rádio, né? Dividir. E que você com a não possa ouvir em casa a qualquer momento, né? É. Olha. Saca dura, Cabral. Vamos voltar ao disquinho da Rough Trade, já lançado no Brasil. Também coloquei no site do Ronca Ronca e o negozinho ficou muito feliz em saber. Eu não sabia que esse disco tinha sido lançado aqui. Por acaso, tava catando um milho ali e dei de cara com ele. E por um preço bem bacana, em 20 e poucos reais esse disco. Da Trama, o lançamento da Trama. Nacional, mas, evidentemente. Também na versão em CD ou só em vinil, como você tá tocando? Não. Esse é CDzinho. Ah, você tá com CD, tá? Porque tem um vinil aqui no ponto aí. Ali, meu amigo, vai ser coisa cabeluda. Mas vamos ouvir o Belo Sebastião, então. Opa. Impetrepando mais uma música do Young Marble Giants, uma das bandas prediletas de Renato Russo. A canção... E não é essa... Ah, não, é essa mesmo. A Final Day foi a primeira música do programa de hoje. Uhum. Sente só. Shadow coming on the world lights up on the final day. tudo isso? Cidade. Parece abertura de programa de super-herói, né? Estrelando Malcolm X. É super-herói total, Ray Charles. Você viu? Já viu esse filme, não, Ray? Não, cara, não tive oportunidade. Mas dizem que eu posso dar um toque de brother pra você. Uhum. Cara, mas não perde tempo, cara. Pois é. E falo pra você e falo pra nossa torcida, hein? O filme é espetacular, espetacular. E eu não tinha lido nada a respeito do filme, né? E corri atrás de informação pra saber o que que a imprensa brasileira falou do filme, né? Cara, nego esculacha o filme direto, meu amigo. Biografia genérica. O que que é uma biografia genérica? Você que é um cara das letras. Superficial, talvez, falando de tudo. É isso. Todo mundo já saiba, talvez. O outro lá, sem bengala. Caralho, maluco. Uma boa, o que é uma biografia genérica? O que você entende como uma biografia genérica? Sim, falando de coisas que de repente todo mundo saiba e não traz detalhes, não inova com as informações, né? Talvez seja isso. Cara, o filme é espetacular. Tirando os detalhes mais cascudos da vida do Ray Charles, ele entra em detalhes assim, musicais, pra quem conhece a história musical do Ray Charles, espetacular. Ele mostra o que foi uma sessão de gravação do Ray Charles no Atlantic, tendo o Ray Charles no estúdio, simplesmente a presença de Ahmet Ertegun, que foi dono da Warner, da Atlantic, o cara que produziu todo mundo. O engenheiro de som dele simplesmente era Tom Dowd, o cara que produziu Cream, gravou todos os discos de Aretha Franklin, Ray Charles, os principais nomes do soul. O cara é produtor mesmo, o cara que botava a mão na massa, é Jerry Wexler, que morreu ano passado, o cara que produziu The Allman Brothers, enfim, três gênios da música. E eles reproduzem essa relação do Ray Charles com essa rapaziada, com a gravadora, na hora que ele sai da Atlantic, vai pra ABC, Paramount. Cara, é uma coisa linda, maravilhosa. Isso é a coisa que nos interessa musicalmente. A vida do Ray Charles, cara, pra quem não, provavelmente nunca ouviu o Ray Charles, ou quer saber quem foi o Ray Charles, morreu ano passado, antes de ver o filme, o Ray Charles é um cara nascido super pobre, né? Paupérrimo, que com 7 anos ficou cego porque se sentia culpado pela morte do irmão dentro da bacia de lavar roupa da mãe. O Ray Charles foi viciado em heroína até muito velho. Teve 200 filhos, comeu Deus e o mundo, altos problemas em todos os lugares. Tudo isso é levado ao filme de uma forma muito real e muito bem transada. Fotografia espetacular, a interpretação do Jamie Foxx. Cara, é uma coisa de doido. É o mais elogiado, inclusive. Uma coisa de doido. Aí você abre o jornal pra ver se os camaradas conseguiram entender, para passar adiante, né, a necessidade que as pessoas têm em ver o que foi a vida de um camarada contada, cara, no preto e no branco. A fotografia é muito bonita, muito colorida, mas a vida do cara foi um inferno, maluco. E a música dele, que é um espetáculo, e as pessoas que elogiam o filme, elogiam pela música, a música é sem sacanagem, não vale porra nenhuma. A música você conhece do Ray Charles. O que você não conhece é como que ele transava a vida dele com as gravadoras, com a heroína, com as mulheres que ele comia, com os músicos. Pô, eles reproduzem a primeira banda profissional dele com Loyal Fusion, um camarada, um bluseiro espetacular de onda. Cara, é uma coisa de doido, Edu, é doido. Qual a primeira sessão amanhã? Deixa eu ver aqui no jornal. 8 horas da manhã, por favor, dá pra você ver. Eu vou de 13h30. Aí você vê acho que foi no Jornal Brasil, várias críticas, né, os entendidos. Primeira, sem bengala, bola preta, maluco. O outro lá, biografia genérica. Biografia genérica seria se fizesse a biografia do cara que escreveu essa merda, né? Provavelmente, enfim. Por falar em imprensa, o carnaval acavalou duas edições da Mojo espetaculares que chegaram no prazo de 2 semanas. Na terça-feira, né, depois do último programa, chegou uma com o Sid Vicious na capa espetacular, com um CD muito bom de músicas que foram importantes na sonoridade do Sex Pistols. E hoje chegou uma outra de tirar pica-pau do oco, com Bob Marley na capa, um CD com o que há de melhor do Studio One em Kingston, Jamaica, editada pelo selo Soul Jazz, e traz evidentemente uma matéria muito grande com Bob Marley e com o Studio One também. Agora, um detalhe interessante nessa revista é que eles publicam uma lista dessas coisas que a gente gosta de ler e gosta de discordar, sobretudo, né? Do que seriam os 50 discos mais despirocados da música planetária. Eles, o título que eles dão aqui, cadê a bodega do negócio? Ray Charles aqui pra achar. Mas enfim, são os 50 mais out there, ou viajantes, ou espaciais, ou despirocados, descaralhados, seja lá o que for, só disco maluco. Então, são 50 discos. Tem Sgt. Peppers, né? Tem John Mick, tem Alexander Skip Spence, Scott Walker, Rockwind. Em 11º, Flaming Lips, em 10º, disco do Flaming Lips lançado em 97, em 10º. Em 10º, White Noise. Em 9º, disco já toquei no Ronca Ronca um tempão atrás, vou trazer aqui pra mostrar de novo, muito louco, The United States of America. E 8º, John Coltrane, certamente o disco mais maluco dele, que você também já mostrou aqui. Em 7º, Jimi Hendrix, X's Bold as Love. Em 8º, Fausto. Em 4º, Funkadelic, Maggot Brand. Nós mostramos aqui a guitarra do cara. Butthole Surfers é o 5º. Em 3º, Miles Davis com Agartha. Em 2º, Sunrise, Space in the Place. Agora, em 12º lugar fica simplesmente os nossos compatriotas dos Mutantes, com o disco de estreia dos Mutantes em 1968. Agora o Caboclo escreve um negócio, fala, né, a capacidade que os Mutantes tiveram de reunir as influências brasileiras com as coisas que aconteciam lá fora. Agora, pelo que eu entendi aqui, ele diz que simplesmente no final, depois de muitas viagens de LSD, todos eles enlouqueceram, o que é uma cascata desenfreada, né? Mas é bacana ver os Mutantes aqui nessa lista maravilhosa, né? Agora, em primeiríssimo lugar, é o disco que nós vamos ouvir aqui agora. Realmente não tem páreo nessa sessão de espirocagem para Captain Beefheart em seu disco Trout Mask Replica. Nós vamos ouvir a música que abre o disco. Segura, maluco. My smile is stuck. I cannot go back to your frown land. My spear is made up. And the sky, and the sun, and the moon, and all I can see. I cannot go back to your land of gloom, where black jagged shadows remind me of the coming of your doom. I want my own. If it's not too late for me to find my homeland, where man can stand by another man without an ego flying, with no man lying, and no one dying by an earthly hand. Let the devil burn, and the beggar learn, and the little girls that live in those old worlds take my kind hand. My smile is stuck, I cannot go back to your frown land. I cannot go back to your frown land. Então, encabeçando a lista dos disquinhos mais despirocados de todos os tempos, Captain Beefheart com Trout Mask Replica, um disco lançado em 68. Concorda ou não? Desculpa a ignorância, mas eu concordo. E acabou o milho, acabou a pipoca, né, cara? Não, porque... Tem o quê? Um minutinho ainda? Mas você percebeu que o vocalista por um caminho, a banda por outro. esse que é o segredo, não se encontrar jamais, né, cara? Aproveitar o Captain Beefheart ao fundo para falar da nossa brincadeirinha, a participação dos nossos. Brincadeirinha, porra nenhuma. Aliás, um grande exemplo, sério, né? Sério pra caramba. Do que pode ser proposto aí, né? Sério pra caramba que você participe do programa de segunda-feira que vem, mandando seu pedido para o site da Rádio Cidade. www.radiocidade.fm. Peça sua música, nós vamos selecionar umas 14, 15 mensagens que chegarem, certo? Uhum. A sua participação vale até meia-noite de amanhã, para que eu possa correr atrás dos discos, não sei o que, montar um programa legal, de repente botar alguém fazendo um comentário, né? uma coisa maravilhosa dessa. Olha, olha o Capitão Beefheart, cara. Isso é o vinil original isso aqui, por isso que tá estalando. Dá pra perceber, né? Edu, você promete que vai ver o Ray amanhã, cara? Não, eu prometo sim. Eu fiquei bastante curioso. Compre algum remédio genérico eu assim, na farmácia pra... pra não passar mal. É, não, não, porque a biografia é genérica, né? Nossa, sério. Aqui, antes que eu me esqueça, o João ainda deixou a afirmação de que foi pro, no carnaval pra Paquetá. Chegando lá, perguntou, perguntou se alguém o conhecia. É, ele tá meio constrangido, porque ninguém... Ih, Ferrari, tu vai ter que explicar isso aqui segunda-feira que vem. Ninguém te conhece na tua terra, cara. Que loucura, hein, rapaz? É isso aí. Fora isso, alguns pedidos que você também que tá ouvindo aí, o Ronca Ronca, pode fazer, como a gente acabou de dizer aqui pela internet, Rocksite, www.radicidade.fm. E agradecer também a galera que ligou aí pro Rockfone, 2221-029, fazendo a participação ao vivo aqui durante o programa. Olha o desencontro, você percebeu bem isso, cara? Desencontro total. Mas não destrói a mostragem da competência de cada um deles, não. E a banda do Capitão Beefheart, até hoje ela se apresenta, sem ele, né? Ah, é? Ele virou pintor, saiu desse negócio de música, o que ele fez muito bem também, né? É, lógico, colocou o nome no pódio, quadros, né? No pódio da produção. E a Magic Band, Capitão Beefheart and His Magic Band. A Magic Band até hoje se apresenta em... festivais super interessantes. É até uma boa ideia pro Team Festival trazer a Magic Band Capitão Beefheart. Tem razão. Ele tem uma noite assim, Robert Wyatt, Magic Band, Capitão Beefheart. O que mais eu gostaria de ver? Boa. Journey. Não é possível, mas esse que eu tô vendo aqui? Journey. Ah, não, Journey não, pelo amor de Deus. Aliás, ó. Acho que o espaço totalmente ronca-ronca. Tá registrada aqui a reclamação do João Gabriel, né? O cara não gostou nada de ouvir aqui o tal do Jay-Z na programação. Então. Mas no ronca-ronca não toca. Ah, é? Fique claro isso. Caraca. Edu, obrigado pela sua paciência. Tamo aí, cara. Isso obrigado, aqui é... rapaziada, que participou. Segunda-feira a gente volta. Lembrando, então, hoje eu não mostrei o John Peel e não fiz as canções inesquecíveis. Então. Provavelmente segunda-feira, provavelmente também não vou fazer, a menos que alguém peça uma Peel Session, né? Que não é difícil. Lembrando, então, segunda-feira que vem o programa vai ser uma hora de pau dentro, única e exclusivamente com os pedidos da nossa torcida. Beijinhos, bye bye, tchau. Falou, Maurício. Até o próximo Ronca Ronca. Ronca, ronca. A Rádio Rock.